Então, mais uma vez, um bom dia a todos. Com essa alegria que a Dona Neidinha nos traz, que nos faz sentir essa espiritualidade que sempre nos acompanha e que muitas vezes a gente precisa relembrar, reviver, através das pessoas que nos fazem as palavras, impregnadas com essa vibração tão importante, tão positiva, que é a vibração de amor. Né? Nós vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus. E falar sobre Jesus é sempre um tema muito grato. É algo que sempre nos enriquece muito, porque nos desperta muitas emoções, nos faz como que voltar no tempo. Eu acho que de todos os eventos na Terra, de todos os acontecimentos que já ocorreram no planeta, o mais importante é o nascimento de Jesus. Ele é um marco tão significativo, tão importante para nós, porque ali começou a era da maioridade espiritual da humanidade. Porque a nossa evolução planetária, ela vem ao longo de milhões de anos, e nós fomos durante muito tempo conduzidos, levados praticamente às conquistas que fomos adquirindo. A própria conquista da ideia de civilização, que começou há alguns séculos atrás, alguns milênios atrás, em torno de 10 mil ou pouco mais, alguns milhares de anos, ela foi um evento guiado de maneira muito direta pela espiritualidade. Mas com o nascimento de Jesus, começa uma nova fase. Uma fase em que a responsabilidade pela evolução dos homens caberia a eles mesmos. É isso que levou Emmanuel a dizer que com o nascimento de Jesus inicia uma fase da maioridade espiritual da humanidade. E assim como o indivíduo que atinge a idade de maioridade, ele muitas vezes, mesmo sendo responsável pelos seus atos, ele acaba atraindo situações negativas para ele mesmo, assim também fez a humanidade ao atingir essa maioridade espiritual. Ela conquistou uma certa independência em termos de condução da espiritualidade maior do seu destino, e ela teve as consequências dessas decisões não felizes da humanidade tomada. Tivesse o mundo há 2000 anos aceito a mensagem de Jesus, nós teríamos hoje um planeta totalmente renovado. Nós teríamos uma nova humanidade. Tivessem os cristãos que, naqueles tempos primeiros, fizeram opções muitas vezes equivocadas, achando que seguiam ao Cristo, tivessem eles realmente seguido a Jesus, hoje nós teríamos o mundo da fraternidade total. Nós não teríamos miséria, não teríamos guerra. Mas Jesus sabia também que alcançar uma realização desse porte seria muito grande, seria muito. Ele sabia ao encarnar, porque foi a sua primeira encarnação no planeta aqui, ele sabia que a sua mensagem levaria muito tempo para ser assimilada. E em função disso, é que se renova periodicamente para a humanidade as oportunidades. É por isso que é tolerado, é aceito tantos erros, tantos desmandos, que às vezes nos levam, quando estamos numa fase mais pessimista, menos ligada à espiritualidade, nos leva a pensar, por que Deus deixa o destino da humanidade se conduzir dessa forma? Por que ainda tanta miséria, tanta dor, tanto sofrimento no mundo? Porque ainda os homens não amadureceram. Porque os homens ainda não assimilaram de pronto a mensagem do Cristo. O dia que Jesus nascer no coração do cristão, que os ensinamentos de Jesus conduziram os nossos atos diários, sem falhas, sem interrupções, nós veremos o mundo com outros olhos. E o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, estará transformando o mundo. Então, no Natal, nós temos esse marco significativo para a humanidade, nós temos uma data especial que nos faz lembrar, que nos faz retornar a essa ideia que nós temos, dessa grande renovação que Jesus representa para todos. Os cristãos, por volta do século IV, eles fixaram a data do Natal nesse período do ano, próximo a essa data, dia 25 de dezembro, por uma questão de segurança. Porque o dia real que Jesus nasceu, ninguém sabe. Nós temos os nossos irmãos católicos ortodoxos no Oriente Médio, na Grécia, em alguns outros países, que celebram o nascimento de Jesus no dia 6 de janeiro, porque eles acreditam que essa é a data adequada do nascimento de Jesus. Só que todo mundo ocidental, mundo cristão ocidental, acabou aceitando a data de 25 de dezembro por ser uma tradição dos cristãos que viviam em Roma. Eles viviam ainda no período de muitas perseguições. Constantino ainda não tinha anistiado os cristãos, não tinha se convertido ainda ao cristianismo, não tinha tornado o cristianismo a religião do império, e eles ainda eram muito perseguidos, os cristãos. E nessa mesma época, existia uma festividade muito intensa no império, em Roma principalmente, que eram as Saturnais. O povo se entregava, o povo de Roma se entregava de maneira intensa às festividades. Davam vazão a todos os sentidos nessas festividades. E os cristãos então se sentiam seguros para se reunir e relembrar o nascimento de Jesus, porque a atenção daqueles que poderiam delatá-los, que poderiam indicá-los às autoridades, estava desviada deles naqueles momentos. Então era o momento que as reuniões podiam ocorrer mais tranquilamente. E aí se escolhe essa data do Natal para lembrar ali o nascimento de Jesus, escolhe-se como data do Natal, dia 25 de dezembro. Nós mantemos a tradição, nós cultivamos a tradição com uma finalidade mais prática. Porque é um momento, já que durante séculos a cristandade no Ocidente vem celebrando essa data, se torna mais fácil a atenção das pessoas se relembrarem do Natal de Jesus, do nascimento, porque a palavra Natal vem de nascimento. Ela nos dá essa ideia mesmo. Se torna mais fácil reunir a família numa data só, se torna mais fácil a família estar ali procurando todos refletir. Embora nos nossos dias tenha se trabalhado muito contra o Natal como o nascimento de Jesus. Ultimamente, até a estrelazinha tentaram usurpar de Jesus. Em acompanhar com atenção as propagandas de alguns produtos que investem intensivamente nessa época do ano, a estrelazinha não está mais associada a Jesus. Ela foi associada agora ao Papai Noel. Porque o mercado, infelizmente, acabou tomando conta dessa data. E nós sabemos que tem implicações sociais importantes disso. A economia nossa ainda depende de tudo isso, né? Mas parece que os símbolos, parece que aquelas mensagens vão sendo todas transformadas, tudo em quê? Em artigos para serem vendidos. Não há aí nisso uma proibição para ninguém, né? Cada um pode celebrar o Natal dentro desses padrões atuais até de consumo, mas nunca pode esquecer, e principalmente de dizer para os seus filhos, para as suas crianças, para as crianças que vão receber os presentes que nós demos, nunca deixarmos de dizer que o Natal é o nascimento de Jesus. Isso é algo muito importante. Isso é algo muito significativo, porque se nós transformarmos o Natal apenas na festa do Papai Noel, porque até ele teve a sua imagem, o seu simbolismo modificado, esqueceram São Nicolau, que inspirou essa figura, né? Esqueceram que ele tinha gestos de caridade, que era um cristão inspirado pelos ensinamentos de Jesus, né? Então, sempre que precisarmos usar os recursos dessa figura, desse personagem, lembrarmos que o espírito de Natal é o espírito cristão. O Papai Noel é inspirado pelo sentimento do amor, da caridade, da fraternidade. Procurarmos reverter esse processo que vem ocorrendo de tirar Jesus do Natal. Se vocês observarem, as propagandas também tiraram a imagem do Cristo do Natal também. Tudo está cercado em torno da tradição apenas, da festividade, das decorações, dos produtos que são consumidos. Eu ainda, se alguém viu, me alerta, mas até agora eu não vi nenhuma propaganda de Natal fazendo referência ao aniversariante dessa data. Então nós temos que, nesse Natal, resgatar essa ideia de Jesus como sendo ali o seu nascimento. É ali que nós temos uma oportunidade muito grande de fazer uma revisão da nossa atitude perante a vida, de fazermos em nós algo de renovação, deixarmos que esse espírito natalino, que é o espírito cristão, nos envolva realmente. E muitas pessoas dizem que o Natal é uma época triste, que vaga no coração de algumas pessoas uma certa tristeza. E isso não é sem fundamento. O Espírito Meimei, numa das suas mensagens, ele diz que existe uma névoa de sutil, de muito fina, de muito imperceptível angústia no ar nessa época. Essa névoa, na verdade, ela é o quê? É a nossa consciência que nos diz que no mundo ainda há muito sofrimento, que no mundo ainda há muita dor, há muito a ser feito por todos aqueles que se colocaram sob a bandeira do Evangelho. Há muito a ser realizado ainda no mundo pelos cristãos. Os cristãos, infelizmente, não apenas nós, espíritos, que os consideramos justamente como cristãos, mas os cristãos de todas as denominações têm muito a realizar ainda com a mensagem de Jesus. A fraternidade, o amor, ela ainda não está totalmente nas relações que os cristãos estabelecem entre si e entre os outros povos que ainda não aceitaram Cristo. Há pouco tempo atrás nós ouvimos notícias de cristãos de duas facções, de duas correntes religiosas diferentes, pessoas que se devotam totalmente à sua prática religiosa, se degradando dentro de um templo devotado ao Cristo, que é compartilhado por todos lá em Jerusalém. Monge se batendo, se degradando. Isso é algo inadmissível para os cristãos. Parece que é algo que não está dentro da nossa realidade, mas quantas vezes nós temos também nós, espíritas, dentro das casas espíritas, disputas totalmente injustificadas, conflitos sem nenhuma razão de ser entre irmãos de uma mesma fé e que recebem a mesma orientação. Isso nos mostra, então, o quanto temos ainda como cristão que trabalharmos para calibrar essa mensagem. E o Natal, então, ele deve servir para essa reflexão profunda, para nos situarmos realmente como cristãos, nos situarmos realmente como aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, até permitir que essa tristeza nos leve às lágrimas, nos leve a considerar o quanto temos feito no mundo pela sua renovação, o quanto temos trabalhado diariamente como cristãos em cada um dos setores que a vida nos chamou. Porque cada um de nós temos essa missão especial que cabe unicamente a nós. Embora possamos nos considerar como os menores seguidores de Jesus, aqueles que estão nas últimas fileiras, nós temos uma missão especial que nos cabe e que nos é exclusiva, que apenas nós podemos realizar, que é espalhar o bem por onde estivermos. E esse bem, ele vai se materializar nas nossas ações, nas nossas palavras, com todas as pessoas. Não é apenas o bem que tira da tarjeta aquilo que está jogado. Não é apenas o bem que envia o alimento para um estado para aqueles que estão flagelados. Esse bem, ele é extremamente importante. Mas aquele bem diário que nós não consideramos bem, que é a palavra gentil, que é a desculpa sincera que nós damos aos nossos companheiros que erram, que é a colaboração ativa pelo bem geral, que é a nossa dedicação buscando o melhor em tudo que nós fizermos, mesmo a nossa atividade profissional, mesmo os nossos deveres físicos, tudo isso que fazemos, que praticamos de maneira a buscarmos fazer o melhor, de maneira conscienciosa, de maneira amorosa, é exercício de um cristão. É pôr em prática o ensinamento de Jesus. Porque o que Jesus nos ensinou foi o amor incondicional do próximo. E quando nós negligenciamos qualquer uma das nossas tarefas, nós estamos, de uma forma ou outra, prejudicando alguém. Nós estamos deixando de atender alguém de maneira eficiente, de maneira eficaz. Estamos deixando de endereçar alguém aquela palavra de conforto, de auxílio, de incentivo. Estamos deixando de fazer algo. Nós estamos trabalhando contra o próprio Cristo. Nós estamos tirando dele a possibilidade de concretizar aqui no mundo o seu reino. Porque o reino de Jesus, que ele prometeu, o reino dos céus, não é uma figura distante que seria realizada apenas após a consumação dos séculos, em que a Terra passaria por um grande cataclisma e só permaneceriam aqui os realmente bons. ou o reino dos céus, o reino eterno. O reino de Cristo é uma realização que se dá internamente. Por isso que ele diz que o reino está dentro de nós. O reino está no coração do homem. O homem muda o seu coração, o reino do Cristo se instala nele. Todos os homens da humanidade assimilaram a mensagem do reino, o reino do céu se instalou no mundo. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Nós somos como os operários. Se não colocarmos a fé nos devidos lugares, a muralha nunca será forte o suficiente para resistir a isso por toda a eternidade. Então a nossa realização como cristãos, independente do que nós nos colocamos, somos espíritas, católicos, evangélicos, cristãos ortodoxos, não importa. O que importa é que realizemos o melhor de nós no mundo, como se fosse o nosso sacrifício pessoal perante Deus para a realização das suas leis. Uma época em que a mentalidade religiosa estava extremamente impregnada de materialidade, e até hoje é assim, muitas coisas, os cristãos ainda têm que materializar para poder assimilar um pouco, né? A gente vê hoje as práticas religiosas, até das igrejas que se libertaram das mais tradicionais, eles se voltando a coisas materiais para fixarem a sua fé. Óleo, rosa, consagrado e tantas outras coisas. Isso tudo são artifícios. Todo o poder daquele que crê está na sua fé. Portanto, está no seu coração e na sua mente. Nós temos que exercitar isso diariamente. Nós temos que usar esse potencial imenso que é crer para movermos as montanhas que nós temos que mover de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa teimosia, da nossa soberba, de qualidades que nós conservamos e que atrapalham a nossa evolução. Porque não são qualidades positivas, são qualidades negativas que nos emperram a evolução. Aqueles que buscam a realização do reino dos céus na terra são aqueles que se tornaram os mais unidos, são aqueles que se tornaram servidores de todos. São aqueles que buscaram dar de si o melhor. E nisso, eles aprenderam a se livrar de todos esses empecilhos, de todos esses entulhos que podem ser esses sentimentos de orgulho, de vaidade, de se acreditar superior aos outros. De se acreditar ali detentor de algo que lhe dá privilégios. No mundo não existe um só ser humano privilegiado em relação ao outro. Todas as condições que nós julgarmos que nos são merecidas são todas efêmeras, são todas passageiras. Só nos pertencem realmente as qualidades reais do coração. São elas que abrem portas para todos nós. São elas que nos permitem realizações. E essa é a mensagem do Cristo. Um despojamento total do mundo, embora sejamos nele, servindo e trabalhando pelo seu progresso. Um desapego das coisas materiais, embora continuemos a usá-las para nosso progresso, o progresso dos nossos semelhantes. É uma dedicação integral ao próximo, porque nós sabemos que é isso que nos faz ser melhores, ser mais integrados às leis divinas. E o Natal, ele deve trazer essa reflexão para nós, por quê? Porque Jesus, o ser perfeito que habitou esse mundo, já tinha realizado a conquista da pureza antes mesmo da origem do nosso planeta. Nós que estudamos a área da ciência, biológica, química, física, e vamos nos aprofundando nisso, nós vemos que há tantos processos, foram tantos milhões de anos, de tantas elaborações incríveis desse planeta, de transformações geológicas, químicas, físicas, que propiciaram o surgimento da vida. E a evolução dos seres vivos foi algo magnífico na história do planeta. Tantas formas diversas de vida, de seres, que trazem ali isso que é tão difícil para o homem sábio, para o homem que se dedica à ciência, definir o que é vida. Foram processos extraordinários que até hoje a humanidade busca sua compreensão. E por trás de tudo isso estava a figura de um ser que aceitaria a vida da forma mais humilde possível, que aceitaria nascer numa família simples, de operários, de pessoas extremamente simples. A ideia de ascendência divina que foram colocadas no Evangelho foi uma tentativa posterior a ele, posterior à passagem de Jesus, de tentar dignificá-lo. Mas nem é necessário, porque a grandeza de Jesus não estava na sua ascendência em Davi. A sua grandeza estava no seu ser. Então, esse ser incrível e extraordinário, ele aceita uma condição extremamente humilde. Ele não nasce nem do seu próprio lar. Sua mãe tem que depositá-lo num coxo de animais, forrado com palha, que também serviu aqueles animais para se deitar. E ele cresce não influenciado pelo seu tempo. Ele não cursa as escolas de rabinos, do sinédrio, ele não vai estar presente ali junto aos sábios do seu povo. Ele por si só se forma, cresce e traz uma mensagem que revolucionou o mundo. Embora as pessoas possam dizer, aqueles que não compreendem o significado espiritual da vida de Jesus, possam dizer que o mundo não é tão melhor assim por causa de Cristo, mas tudo que nós temos de positivo, de grande no mundo, é a influência do sentimento cristão. É a influência dessa mensagem que Jesus trouxe. E mesmo aqueles que buscaram implantar certas novidades no mundo, certas modificações, mesmo sem saber, sem admitir, foram inspirados pelo Cristo. Porque nós temos, da espiritualidade maior, essas informações que nos dizem que Jesus é o grande mentor de todas as renovações do mundo, porque ele é o grande governador espiritual do nosso planeta. É ele que envia missionários, não só nas religiões, mas na ciência, na indústria, no comércio, nas relações internacionais, políticos. É ele que envia esses grandes resultados para trazer a renovação ao mundo. A renovação do mundo se dá por um plano muito bem orientado. Só que aceitar ou não essas inovações, usá-las ou não, cabe a nós. Infelizmente, dada a nossa imperfeição ainda, nós tendemos sempre a aceitar só aquelas revoluções de ordem material. Aquilo que traz conforto, comodidade, aquilo que melhora as condições de vida. Mas as grandes ideias, os grandes princípios que inspiraram a Declaração Universal dos Direitos do Homem e todas as outras tentativas da humanidade, de maneira mais política do que religiosa, tentaram formular, são inspirações do Cristo. Tenho certeza que sempre que há as cúpulas dos países, sempre que há esses representantes, há numerosos espíritos de alta envergadura, espíritos de grande elevação espiritual, tentando inspirar no pensamento, no coração desses homens, ideias, princípios elevados. Tenho certeza que esse sentimento de amor à humanidade é endereçado a todos eles. E o que emperra as decisões, o que impede que muitas vezes alcancem acordos que realmente sejam cumpridos, é sempre o quê? O apego aos interesses imediatos. É a grande dificuldade que o homem tem ainda de pensar a longuíssimo prazo, pensar em gerações no futuro. Porque geralmente todos estão sempre pensando o quê? No imediatismo. Estão sempre pensando nas conquistas materiais mais próximas dele. Mas acreditem que esse processo, essa ação de renovação do mundo, ele continuará. Os espíritos que são os grandes cumpridores dessa governança de Jesus no mundo, eles continuam intensamente aqui no mundo, inspirando. Sempre que você receber uma intuição positiva de ajudar alguém, de rever a sua atitude, de pedir desculpa, de sentir mais próximo de alguém, quando você sentir aflorar no seu coração a boa vontade, é uma inspiração dessa que nós estamos recebendo. Porque ela está para cada indivíduo. Não apenas os grandes representantes da humanidade, aqueles que decidem os destinos coletivos, ou que pensam que decidem. Não apenas ele. Cada ser humano tem essa inspiração do Cristo. Por isso que quando nós endereçamos a nossa prece a Jesus, tenha certeza, de alguma forma ela chega ao seu coração. De alguma forma ele tem a consciência disso, de que no mundo ainda há a dor e o sofrimento. Por isso que se virem notícias, questionando, cadê a mensagem cristã? Cadê o seu resultado? Acreditem, ela continua produzindo resultados. O mundo hoje é melhor porque nós temos pessoas inspiradas no bem. E esse bem promana do coração de Cristo, que nos inspira, que nos traz ali sempre a boa vontade. Os espíritos superiores, os evangelhos que ficaram conhecidos como os anjos, as falanges espirituais que cantaram músicas que são indescritíveis para nós terrenos, tão precários ainda, eles traziam uma mensagem ali nesse cântico que revelava qual era a finalidade da missão de Jesus. O Espírito Emmanuel nos esclarece sobre essa mensagem, nos dizendo no seu livro, que recebe o seu próprio nome, ele vai nos dizer então assim: desculpe, não é no livro Emmanuel, é no livro Segue. Ele vai dizer que o glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, ele vinha expressar a missão de Jesus. Glória a Deus nas alturas significava o quê? A consagração integral que Jesus queria a Deus. Ele vinha exercer então uma missão amando de Deus. Ele vinha cumprir algo que estava nos desígnios divinos, nas leis divinas. Paz na terra, indicando o quê? Que a humanidade terá apenas progresso se houver paz, se houver entendimento entre as pessoas. Por isso que quando nós estivermos pensando no que fazemos com os outros, verifiquemos que favorecemos a paz entre nós, que somos homens da terra. Verifiquemos que as nossas ações propiciam a paz aonde nós estamos. E a boa vontade indicando que nós temos que estar na condição do servidor, daquele que está disposto a colaborar sempre para o bem, para o progresso. Então, aquilo que ficou conhecido nos evangelhos como glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, era a tradução do que eles relatavam nessa noite sublime. Uma noite inesquecível, uma noite que até hoje, para aqueles que se sensibilizam com a mensagem de Jesus, ela se tornou tão significativa. Porque o que se viu naquela noite foi algo inimaginável. Imaginem espíritos de condições elevadíssimas trazendo o amor, trazendo vibrações tão intensas. E nós temos um relato disso também da parte de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que traduz como foi aquela noite de Natal. Viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o mundo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Ali nós temos então um grande mar. Mas para que tudo o que ele representa, o seu significado, possa realmente permanecer conosco, nós temos que permitir que o Cristo nasça dentro de nós. O nosso coração tem que ser a sua manjedoura. O nosso coração tem que ser o local aonde a sua mensagem vai refletir para os outros. Por isso, aproveitemos essa época e permitamos que esse sentimento, essas emoções, nos faça unir o nosso coração ao de Jesus. Nos aproxime da sua mensagem. Se estivermos há muito tempo sem ler a sua suas palavras ficaram tão mal registradas pelos homens, porque ninguém pôde imprimir no papel ali toda a sublimidade que o som da sua palavra teve naquele momento, todo o alcance que teve para aquelas pessoas, mas que ainda assim é capaz de despertar em nós os melhores sentimentos. Então busquemos, neste Natal, nos voltarmos ao Cristo, permitindo que Ele renasça em nós, permitindo que a sua mensagem nos direcione os caminhos, nos indique onde nós devemos ir. Permitamos que a mensagem de Jesus esteja presente todos os dias do próximo ano. Busquemos estabelecer, então, não mais a data do 1º de janeiro para a gente idealizar, desejar um próximo ano próximo, cheio de realizações. Vamos pensar que o Natal é esse marco para nós. Já que ainda somos espíritos tão presos à materialidade, vamos nos aproveitar dela para evoluir. Vamos colocar como marco agora essa data, essa convenção, vamos colocar como marco de uma grande renovação em nossas vidas. Não que nós vamos nos tornar criaturas totalmente puras, isentas de qualquer maldade, mas vai ser o momento que nós vamos nos colocar como aqueles que vão seguir com mais intensidade os ensinamentos de Jesus. Aqueles que vão buscar ler periodicamente as suas palavras, que vai buscar se instruir sobre os ensinamentos que os Espíritos superiores trouxeram, sobre os ensinamentos de Jesus, que nos esclareceram tanto, que nos trazem tanta orientação, tanto encaminhamento para o nosso progresso espiritual. Vamos desejar intensamente isso, porque as nossas realizações, elas partem do nosso desejo intenso, daquilo que nós realmente queremos. É só assim que nós mudamos. E esse querer, ele tem que estar bem embasado, tem que estar bem alicerçado. Aquele que tem essa convicção, que acredita realmente, provoca grandes mudanças. Não foi à toa que Jesus disse que a fé movia montanhas. Não foi à toa que ele disse à mulher que se curou só por tocar nas suas vestes, a tua fé te salvou. Ela trazia uma hemorragia tão prolongada, ela, por crer intensamente, uma crença até muito irracional, mas por crer que tocando em Jesus ela teria cura, ela se curou. Jesus disse a ela: a tua fé te salvou. Assim também é para todos que encontraram em Jesus uma grande renovação em sua vida. É porque creram muito, porque intensificaram demais a sua fé. Muitos foram pela dor, porque no auge do sofrimento, nós muitas vezes não conseguimos encontrar mais nada a não ser a fé para nos sustentar. Mas outras pessoas conseguiram isso pelo entendimento da vida, pela compreensão que surgiu a partir do esclarecimento. Então, busquemos nos instruir, já que não temos hoje a grande dor que nos renova, mas busquemos nos instruir por Cristo. Nos completemos de Jesus neste Natal, nós vamos verificar que haverá um grande renascimento para todos nós. Que Jesus abençoe a todos, que traga alegria, paz neste Natal a todos, que traga o espírito de união a todos, que todos possam se sentir, então, envolvidos por esse amparo que nós, de maneira tão precária, relatamos aqui hoje, que possamos todos nós nos renovarmos com essa mensagem de Jesus. Obrigado a todos.